roupa já estava rasgada, meu sapato já não restava nada, minha vida estava por um fio, viver pra mim sempre foi um desafio. A loucura invadiu a minha mente, ter tudo ou nada já não era diferente. A insanidade era o meu combustível, para muitos eu era um homem invisível. Minha família já não me enxergava, os meus amigos nem de longe me olhavam. Pra sociedade eu era invisível, eu era um simples nada. Jesus fez tudo de novo, Jesus fez tudo acontecer. Lá do lodo fui tirado, fiquei livre, bem cuidado, perdi o desejo de morrer. Jesus fez tudo de novo, Jesus fez tudo acontecer. O mal saiu da minha vida, minha história corrigida, por Jesus eu vou viver. Jesus fez tudo acontecer. Lá do lodo fui tirado, fiquei livre, bem cuidado, perdi o desejo de morrer. Jesus fez tudo de novo, Jesus fez tudo acontecer. O mal saiu da minha vida, minha história corrigida, por Jesus eu vou viver. Jesus fez tudo de novo, Jesus fez tudo acontecer. Lá do lodo fui tirado, fiquei livre, bem cuidado, perdi o desejo de morrer. Jesus fez tudo de novo, Jesus fez tudo acontecer. O mal saiu da minha vida, minha história corrigida, por Jesus eu vou viver. O mal saiu da minha vida, minha história corrigida, por Jesus eu vou viver.